Meu amor, a noite começa a esquentar. Teu corpo junto ao meu é só desejo no ar. Minha gatinha, vem mais perto, me sente na areia. Nossas mãos já não querem desistir. Feito fogo, você me faz queimar. No calor da pele, a lua nos guia. Nos teus braços eu perco o ar. Meu amor, só você pra me amar. Teu toque suave me faz enlouquecer. Cada suspiro é vontade de te ter. Uma vigia cúmplice dessa paixão. Na praia nos perdemos nessa tentação. Feia, nos perdemos nessa tentação. Feito fogo, você me faz queimar. Feito fogo, você me faz queimar. No calor da pele, a lua nos guia. Nos teus braços eu perco o ar. Meu amor, só você pra me amar. Na brisa nossos corpos vão se encontrar. Minha gatinha, vem que eu quero te amar.